negro correndo da polícia com tênis caro. Tipo Usain Bolt de Puma, não paro. Correndo mais que os carros, eu não fui feito de barro. Pisando no céu enquanto eles se perguntam como esse negro não cai. Dizem que o céu é o limite, eles se perguntam por que esse negro não cai. Fiz roda punk com os anjos, pintei o Éden de preto. Fui Ghost Rider de Beethoven, escrevi vários sonetos. Cortei minhas asas, vejam minhas cicatrizes. Eu vi Deus em depressão, o ajudei com suas crises. Depois que eu morri com um tiro na cabeça, sempre que um preto faz dinheiro, grita: Pacuru vive, Pacuru vive. Depois que eu morri com um tiro na cabeça, sempre que um preto faz dinheiro, grita: Pacuru vive, Pacuru vive. Poesia de escória. Como Britney em 2007, meio incompreendido. Me matei em gravação, posso fazer isso ao vivo. Bebo da depressão, até que isso me transborde. Vencer me fez vilão, eu sou minotauro de boy. Bebo da depressão, até que isso me transborde. Vencer me fez vilão, eu sou minotauro de boy. Bebo da depressão, bebo da depressão, bebo da depressão, vivo a depressão. Bebo sim, sempre, todo dia. Tô me acabando por inteiro. Você me mata ou eu me mato primeiro? Você me mata ou eu me mato primeiro?